assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. Para prevenir acidentes, não tem segredo. É ficar de olho e manter o seu local organizado. E se o local tem grande circulação de pessoas, tem que estar bem sinalizado. Gostou da dica? Então passa também para toda a equipe. E não esqueça, com o SESI sua empresa fica mais segura. De segunda a sexta, pela Rádio Difusora, programa Manhã Sertaneja, às 5 da manhã, com Claudelino Henrique. Difusora. Você sabia que o acesso à alimentação é um direito de todos? A LBV acredita que a garantia à alimentação não é apenas um direito humano básico, mas também a chave para um futuro brilhante. Por isso, a LBV atua diariamente para combater a fome, colocando alimento na mesa das famílias atendidas. Apoie esta causa pelo pix@lbv.org.br ou site lbv.org. Segunda a sexta-feira, às 7:30 da manhã, Tiro Livre, a sua primeira atração esportiva da Seleção do Povo. A informação do seu clube e o comentário com credibilidade, aqui na Difusora de Alagoas. Participe da programação da Difusora através dos telefones 3315-4201, 3315-4201, 3315-4202, 3315-4202 e 3315-4203, 3315-4203. Rádio Difusora de Alagoas, uma emissora do Instituto Zumbi dos Palmares. Voltamos a apresentar Difusora Amanhã. Difusora. Tati Campo. Agora 10:02 em Maceió, Alagoas, Brasil. Estamos conversando com Alcides Tenório, ele que é superintendente do IBGE aqui de Alagoas. Mulheres ganham menos que os homens. Infelizmente é uma realidade, principalmente no geral, no Brasil, ganhamos menos. Mas aqui em Alagoas a gente tem algumas particularidades e estamos falando delas. Não é verdade? Exatamente. Algumas observações que precisam ser estudadas com mais detalhes. Exatamente. Né? Por que que a Alagoas está nessa contramão? Isso era que a gente conversava. Mas aí vamos voltar ao mercado de trabalho. Foi até a pergunta do Marcelo, né, Marcelo? Isso, é verdade, né? Mercado de trabalho, as áreas de atuação masculinas que são maiores à presença do homem. Aqui em Alagoas, onde mais a gente encontra só homem e menos mulheres? Nós imaginamos que áreas que requerem maior vigor físico, normalmente, historicamente, são mais ocupadas por homens, né? O caso clássico de Alagoas é a área de corte de cana, que inclusive tem diminuído muito, né? Porque de 2010 para cá, nós tínhamos naquela época, cerca de 24 usinas funcionando, usinas e destilarias funcionando, né? A pleno vapor. E esse número caiu para aproximadamente 15 agora. E isso, inclusive, revelou nesse último censo algumas mudanças demográficas importantes nos municípios da Zona da Mata. E nós já, inclusive, apresentamos esses dados. Então, a gente entende que esse tipo de trabalho, como também na construção civil, são trabalhos que você tem majoritariamente os homens, né? Construção civil, Construção civil também é um caso clássico, né? E já as mulheres a gente percebe, né, historicamente, que a presença delas está mais voltada a trabalhos que requerem mais cuidado, mais concentração, né? E como, por exemplo, em afazeres ligados a artesanatos. E a participação delas na construção civil é mais, né? Mas é muito voltado para acabamento, muitas vezes. Exatamente. Muito mais. Ou somos as decoradoras, arquitetas, as engenheiras civis. Exatamente. E aí, isso aí começa a mostrar que a história, ela vai formando um pouco o mercado de trabalho atual, né? E ajudando a explicar um pouco. E isso certamente pode ajudar a explicar por que que as mulheres que estão vinculadas a CNPJs ganham mais que os homens em Alagoas. Já no público geral, os homens passam a ganhar mais. Só para colocar o dado, para todos perceberem a diferença, quando a gente olha os dados do Sempre, ligados à CNPJ, nós temos os homens ganhando em Alagoas 2,1 salários mínimos, como eu falei, 2.500, e as mulheres 2,2, dá 2.660. Quando a gente vai para o mercado de trabalho completo, inteiro, analisado pela PNAD, a gente inverte. A gente vê que os homens passam a ganhar e os dois ganham menos, tá? Nesse caso. Então, a média de vencimento dos homens é de R$ 2.076 e das mulheres é um pouco mais baixa, R$ 2.838. E nesse caso, os homens ganham cerca de 13% a mais na média, quando a gente pega todo o público. Aí a gente coloca, sim, boa parte de informalidade, de bico e tal, e pelo que os dados estão sugerindo aqui, nessa área os homens estão ganhando mais do que as mulheres. Você acredita que essa questão da mulher procurar se especializar mais, estudar mais, que geralmente a mulher tem essa facilidade de não pegar no pesado, como dizem desde cedo, e aí ela consegue ter um desgaste físico menor e consegue estudar mais? Porque é muito complicado você passar o dia carregando cimento na cabeça e no final do dia você ter forças para ainda ir para uma faculdade. É muito raro isso acontecer. Será que por conta disso, porque a gente trabalha num serviço mais leve e a gente consegue estudar um pouco mais que vocês? Aí já é o Alcides falando, né? Não é mais o IBGE. Mas vamos lá. Eu acho que as mulheres... o brasileiro é um guerreiro. Mas acho que as mulheres são mais guerreiras ainda. Muito mais, é verdade. Até porque as mulheres precisam ser mães, precisam cuidar da família. Eu não falo mais nem cuidar do lar, que não é mais uma realidade para todas, mas cuidar da família, porque é o esteio da família muitas vezes, e também tem que ter a sua vida profissional. Então, num contexto desse, é possível a gente imaginar que as mulheres têm mais resiliência para continuar a jornada e fazer uma jornada tripla, dupla e conseguir se especializar. Também tem algumas áreas que a gente sabe que promovem essa especialização, como por exemplo na educação. A maior parte das mulheres, dos professores, são na verdade mulheres professoras, e são áreas que promovem mais a especialização. E faz tempo, porque na minha idade o menino é professora. Todo mundo quando diz, saudade da professora, né? Isso. Então, essas peculiaridades podem também ajudar a explicar por que que há essa diferença, né? Mas, sobretudo, o Alcides entende que as mulheres são ainda mais guerreiras que os homens. Quando a gente vai para a escolaridade, o IBGE tem esses dados também da escolaridade diferente da mulher para o homem? Sempre tem, sim. Inclusive, esses dados de escolaridade, se eu não me engano, ainda não saíram para o censo, mas estão para sair, tá? Mas nós temos esses dados da PNAD o tempo todo. Então, todo trimestre a gente faz um novo grupo de domicílios da PNAD e tanto renda quanto escolaridade são sempre estudados. Tá? Essa diferença de salário também, do homem para a mulher, tem muito a ver com a idade da gente também? Ou em determinada faixa etária esse valor já... Não, sim. Existem sim as idades etárias mais produtivas, tá? Com certeza. E elas se situam ali entre a faixa ali de 16, 18 anos até 40, 45 anos, do ponto de vista de uma produtividade no trabalho. Uhum. Não quer dizer que seja do ponto de vista de ganho remuneratório, diferente. Sim. Inclusive, aí já saindo um pouquinho do assunto, mas acho que é muito relevante, quando eu falei da questão de que a gente encontrou uma movimentação demográfica importante na Zona da Mata, nós encontramos, na verdade, no estado todo também, mas o ênfase na Zona da Mata, e nós verificamos que as pirâmides etárias, que são aqueles gráficos que mostram homens de um lado, mulheres do outro, por faixa etária, o quantitativo, que normalmente é um formato de uma pirâmide, em muitos municípios alagoanos, nós encontramos menos pessoas de 16 a 40 anos com um pico muito forte ali em 25, 30 anos do que a gente esperava, tanto homens quanto mulheres. Então é como se essas pirâmides se estreitassem nessa faixa etária, revelando que aquele grupo está menos presente nesses municípios do que a gente imaginava. As pessoas nasceram no município, mas quando a gente foi procurar, nós encontramos crianças, encontramos pessoas mais velhas um pouco, mas esse grupo a gente encontrou menos pessoas. Então migrando, né? Então é uma migração. Aí a gente começa a observar que aí já vai para a sociologia, né? Eu tenho duas, e demografia, eu tenho duas teses. Sim. Uma é migração. E a outra, a única que eu encontrei, foi a abdução alienígena. Então, só é a número um, a opção um. Só que os dados de imigração do censo não saíram ainda, vão vir depois, mas eu imagino que vão reforçar essa ideia. Eu gosto desse assunto de alienígena, não é possível, não. E porque, inclusive, causa até uma situação aí para os políticos, né, da região. A região do Agreste, quando você fala Agreste, Agreste é justamente onde nós tínhamos ali um pedaço da Zona da Mata, alta produção, né, usinas, cana de açúcar e tudo mais. Quando a gente vai para a Agreste, a gente tem área de fumo e tantas outras. Isso. Né? É a parte agrícola que é bem forte. Isso. Então significa dizer que essa juventude não quer mais trabalhar com isso. É mais ou menos isso, mas vamos lá. É difícil fazer agora um panorama, né? Mas a percepção que a gente teve durante a coleta do censo e os relatos que nós recebemos é de que essa juventude, até essa maturidade adulta, claro, precisa manter sua família e para isso precisa de emprego. Isso é o que a gente está imaginando, tá? Ainda não é dado, a gente ainda precisa de mais dados do censo para afirmar isso. Mas o que a gente viu no dia a dia... Na preliminar, né? Na preliminar, é que a gente imagina que seja por esse motivo, que a gente imagina que isso causou-se em movimentações importantes. Por exemplo, em Alagoas, a gente vê Delmiro Gouveia com um crescimento populacional, é uma cidade que a gente realmente vê que desenvolve. A gente vê Arapiraca com mais 3 ou 4 municípios ao redor que conseguiram aumentar a população. A gente vê um aumento muito importante em Maragogi e região. E o principal de todos, no entorno de Maceió. Porque Maceió teve o problema aqui da movimentação da população, né? Uhum. Dos bairros atingidos. Apesar disso, Maceió cresceu 27 mil pessoas no período, mas quem realmente cresceu muito foram as cidades ao lado. Satuba quase dobrou, Rio Largo foi para 91 mil pessoas, Marechal Deodoro passou de 60 mil pessoas, Paripueira cresceu bastante. E isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro. As pessoas estão se localizando mais ao redor dos grandes centros, eu acho que porque é mais barato também de viver. Sim. Então você tem muita gente imóvel é muito caro. Litoral Sul, o pessoal tem ido duplicar. Hoje em dia você compra com a metade, um terço, na verdade. Porque hoje você compra uma casa aqui dentro de Maceió, nos bairros bons, que a gente considera bairros bons para morar, que tem uma maior segurança, melhor infraestrutura. Você compra a casa, faz de um milhão e meio. Você compra com um terço disso, você compra uma casa na mesma qualidade na faixa litorânea, né? E mora relativamente perto. Dá para vir trabalhar. Né? Então, tudo, né? Você acredita também que aí vamos ver o advento da pandemia. Com a pandemia a gente viu que as pessoas, elas que estavam dentro dos seus prédios, apartamentos, elas ficaram sufocadas. E aí começaram a querer uma casa maior, que tivesse uma varanda e arejado. Você acredita também que essa migração pode ter se dado por conta disso? Acho que tudo... Ou o período não é esse? Acho que tudo é possível, né? Nós tivemos aqui o desastre geológico, tivemos também a questão do valor, né? Dos imóveis, que cresceu bastante. Claro que quanto mais densa a população, maior é a disputa pelo espaço e fica mais caro, né? Mas eu acho que a pandemia também ajuda a explicar muita coisa, porque certamente muitas pessoas foram para Marechal Deodoro por conta disso. Não é à toa que também estão surgindo muitos empreendimentos, né, horizontais lá naquela região. E verticais no francês. Agora, inclusive. Satuba cresceu para onde? Essa pergunta é muito boa. Não é? Satuba... Passou ali Satuba, passou a ponte. Satuba tem uma população muito grande que, na verdade, está nos recantos. Que a entrada é por Rio Largo, E fica, que muita gente acha que é Rio Largo. O famoso triângulo ali. Exatamente. Né? Rio Largo, Satuba. Aquele recorte concentra muita gente em Satuba. E mesmo na cidade, é próximo do trabalho em Maceió, perto da parte alta. Seria então uma cidade dormitório? Olha, a tendência é que os municípios ao redor se tornem municípios com essa característica, né? Não dá para dizer que são todas as pessoas, claro, mas é uma tendência maior e é o que a gente verifica realmente na prática. É, porque quando eu vou aos supermercados, principalmente início do mês, eu vejo o supermercado tão lotado, tão cheio de gente. Tem deles que eu desisto. Eu olho, vejo pelo estacionamento, já desisto. Aí eu digo, eu vou pro próximo. Aí você olha e vê, eu digo, meu Deus, Marcel, tem tanta gente para comprar desse jeito. Porque aí eu já entrei em alguns supermercados e eu lá conversando, e a pessoa diz, ah, eu vim de não sei de onde. Aí vem de outras cidades interioranas para comprarem na capital, porque acham mais barato. Aí também tem muito isso. Outros dizem, não, eu trabalho aqui, mas moro em... E aproveita para fazer compra. Claro. É, uma cidade dormitório. Claro, claro. Mas vamos olhar o lado do benefício, né? A gente está olhando dados estatísticos, e a gente sabe que todos os dados, né? O IBGE funciona para isso, para que o governo faça políticas públicas voltadas para atender a população. Ela vai saber como vou investir na educação, para que lugar, na saúde e tudo mais. Então, hoje, você, IBGE, que é, dentro de todas essas observações que você fez, dessa arrumação que aconteceu, né? Aqui no entorno da nossa capital. As próximas políticas públicas precisaram ser voltadas para quê? Para infraestrutura de moradia, saneamento, escola, em quê? Dá para você me trazer esse número ou eu fui rasteira com você agora? Não, é porque, na verdade, assim, o IBGE, ele é o carteiro, né? Ele entrega carta. Gostei. O que vão fazer... A minha farda de carteira. O que vão fazer com a carta é muito ligado a quem efetivamente sabe o que fazer com essa carta, né? Que são os gestores públicos, na sua maioria, mas também a sociedade civil, né? Os empresários, organizações e tal. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala muito do ponto de vista do que a gente entende como cidadão, como pessoa, e talvez um pouco pelo fato da minha formação ser engenharia civil possa contribuir com o debate. Mas acho que mobilidade urbana em Maceió é um assunto premente, que inclusive a gente sabe que atualmente os gestores públicos estão atentos e alguns projetos estão sendo lançados. O governo do estado está bem preocupado com isso, né? A gente vê isso, tá? Então, talvez um dos grandes desafios do município seja esse hoje, né? Quando a gente compara com o João Pessoa, que também tem seus problemas, mobilidade, mas João Pessoa, por ter uma geografia muito plana, por ter um grande corredor, que é a BR-101, cruzando a cidade ao meio, e eles conseguiram historicamente se programar melhor. E né? Teve um plano. Então, João Pessoa tem um pouco menos esse problema, né? Maceió, pela topografia e pelo fato de não ter tido um plano há dezenas de anos atrás, passa por isso. Então, se tornou um desafio muito grande. E eu espero que também a população, ela apoio, de suporte, né? Mas que ao mesmo tempo os dados que existem hoje possam ser utilizados. E de fato, os dados do censo podem ser um bom caminho, porque nós temos, como eu falei, todos os pontos georreferenciados. Esses pontos a gente consegue também estimar mais ou menos qual a população que está na região, e ao passo que esses dados vão ser apresentados, a gente tem um cronograma longo de divulgação, porque eles precisam ser trabalhados, né, e analisados antes, mas ao passo que eles são apresentados, eles podem ser utilizados. Inclusive, nós oferecemos com alguma frequência oficinas para que a gente possa aprender a utilizar essas informações no site do IBGE. A gente faz isso com alguma constância, já fizemos em universidades, já fizemos para órgãos públicos, para prefeituras, estamos à disposição, dentro das nossas possibilidades, claro, mas a gente se coloca à disposição para fazer o nosso papel. Calcio, me tira uma dúvida com relação ainda a esse assunto. O Alagoas, ele tem, pelo seu tamanho, né? O número de habitantes, a gente tem direito, se eu posso assim colocar, né? A 9 vagas de deputados federais, que a gente manda para Brasília. Com os números apresentados, diminuiu uma vaga? E como é que tá? Quem diz, determina isso? É o IBGE? Como é que funciona? Não, o IBGE é o carteiro. Eu insisto nessa tese. Mas como é o principal órgão de estatísticas oficiais do país, principalmente essas estatísticas populacionais, né, sociais, os demais órgãos e também a própria lei, os órgãos consultam porque a lei impõe, utilizam esses dados para fazer esse tipo de rateio. Então, tanto para o número de vagas, quanto para a distribuição de FPM, a população, ela acaba sempre sendo uma variável muito importante para isso. E o que o IBGE faz é simplesmente ir lá e contar essa população. Às vezes o resultado não agrada tanto, mas o que eu posso dizer é que com a mesma tecnologia que o IBGE aplicou em Santa Catarina, por exemplo, o censo, nós aplicamos aqui. Santa Catarina cresceu bastante a população e aqui, infelizmente, não. A população ficou mais estagnada. Então, lá aumenta. É, lá aumenta. Quando você Goiás aumenta, Goiás aumenta. Números, Mato Grosso aumentou uma muito. Uma vaga, duas vagas? Centro-Oeste, não, não, aumentou a população. A população. Eu falo, as vagas eu não vaga sei dizer. Vaga ainda não. Vaga eu não sei dizer. Porque aí depois é que luta, né? É. Você que lute, no caso, o legislativo. Mas o FPM, ele aumenta, no caso, o Satuba, que com certeza, com certeza, com certeza. Não é só a população que define o FPM, mas é uma das variáveis utilizadas pelo TCU. É dos itens, né? É o Tribunal de Contas da União que faz essa repartição do FPM, né? E ele utiliza dados publicados pelo IBGE anualmente. É isso que acontece. Essa preocupação do Brasil, que hoje em dia a gente tem mais mortes do que nascimentos. Isso é porque a população, ela hoje em dia, ela está mais consciente da maternidade, paternidade consciente, ou você acredita que tem outra justificativa? Isso é um fenômeno mundial. Para se ter uma ideia, o país que mais cresceu nas últimas décadas foi a China. E hoje a taxa de fecundidade da China é de 1.1 crianças por mulher. A do Brasil está em 1.7. Nossa. É maior. Por incrível que pareça. É. A da China hoje é uma das menores do mundo e isso inclusive está gerando hoje problemas importantes lá, tem que estar todo mundo atento. Mas no Brasil, para você ter uma ideia, 50 anos atrás a taxa era de quase 7. Quase 7 crianças por mulher. Por mulher isso. Que pudesse fecundar, tá? Sim, sim. E hoje é de 1.7. Então isso faz com que a base da sociedade de crianças, que é a base da pirâmide etária, esteja cada vez mais estreita. Isso é um fenômeno que acontece em todo o país que se desenvolve. Eu estava vendo a questão da Itália, né? A Itália está passando por problemas seríssimos. Sim. Quanto a isso. Foi o Japão há um tempo atrás, acho que ainda está, claro. Eu vi recentemente, o Japão, nos últimos 7 anos, se vende mais fralda geriátrica do que fralda para recém-nascido. Agora eu vou, inclusive, aproveitar o momento aqui, porque acho que essa discussão precisa ser colocada na sociedade. A gente precisa aqui nos nossos municípios, no nosso estado, a gente pensar em como reter essa população, porque como a base se estreita, antigamente, esse fluxo pendular da população sempre existiu, inclusive para fora do estado. Isso é normal, é histórico. Sim. E não é só para Alagoas, não. O Nordeste inteiro tem a mesma característica, tá? Nós achamos isso no Nordeste inteiro. Mas esse fluxo sempre existiu. A questão é que, há décadas atrás, nasciam muitas crianças. Agora não. Então a gente não repõe o estoque, vou usar essa palavra, de pessoas nesses municípios. E aí a gente começa a ter dificuldade desses municípios efetivamente crescerem a sua população. Ah, mas o meu município, eu olho a olhos vistos que cresceu muito. Sim, o concreto cresceu. O número de domicílios é grande. Nós encontramos mais endereços do que todos os cadastros das prefeituras que nos foram apresentados no censo. Nós achamos mais. Mas o número de pessoas por domicílio diminuiu muito. No último censo, 2010, era de 3.67 pessoas por domicílio em Alagoas. Caiu agora para 2.99. E essa tendência aconteceu no Brasil inteiro. Tem estados que é coisa de 2 pessoas por domicílio ocupado. Significa dizer que as famílias se dividiram. Claro, a tendência é essa. Quem casa quer casa. Isso. Então você divide a família, mas você tem agora poucas pessoas nascendo na família. Tem um casal e uma criança. Então ficou o pai e a mãe numa casa, na outra casa, a filha com o marido e uma criança. você tem duas pessoas numa casa, três na outra. Ou só uma pessoa e um cachorro. Qual é a média? Então, isso aconteceu em todo o país. Vocês também têm número de pets, como eu falei, em cachorro? Vocês também conseguem? Vocês fazem essa análise ou não? É curioso, nós não temos, mas existe um movimento no Congresso Nacional para que se coloque essa variável. Mas no, também para o IBGE, dando mais trabalho para vocês. Mas quando chegou lá o rapaz, o cachorro... Correu com medo. Mas o cachorro, preso o cachorro. Não, é um problema também. Igual o carteiro sofre, a gente também sofre. A gente também sofre. A previsão de vocês irem para o domicílio novamente esse ano tem? Vocês vão fazer visitas? Nós vamos todos os dias. Só que vou explicar. O censo, o IBGE faz três pesquisas censitárias. O que é uma pesquisa censitária? É aquela que vai em todos. Como a nossa unidade de investigação é o domicílio, nós vamos em todos os domicílios. Então, nós temos um censo populacional, demográfico, que é esse que a gente conhece, o grandão, que a gente acabou de fazer. Uhum. Deve-se ter, entre um censo e outro, não é um censo a cada 10 anos, entre um censo e outro, a gente deveria fazer uma contagem populacional, que é algo bem parecido, só que com um questionário bem curtinho, rápido, para a gente fazer rápido, só para atualizar de fato a população. Porque nessa última população a gente ficou 12 anos sem conseguir atualizar a população, só fazendo estimativa. E aí acabou que a estimativa não bateu exatamente com o censo efetivamente encontrado. Então, a contagem populacional serve para, no prazo de 10 anos, no meio ali, você fazer uma recontagem rápida para ver e recalibrar as informações. E nós fazemos um terceiro, que é o censo agropecuário, que a gente vai fazer em 2026, em todos os estabelecimentos agropecuários. As outras pesquisas são todas amostrais. Significa dizer que a gente vai num número reduzido de domicílios, por exemplo, ou de empresas, que representam o todo na amostra. É igual pesquisa eleitoral. O IBGE não faz pesquisa eleitoral, tá, pessoal? Aproveitar o espaço para dizer. Quem fazia era o Ibope, que não existe mais, está com outro nome. O IBGE não faz. Mas o IBGE também utiliza as técnicas estatísticas amostrais para fazer esse trabalho. Ou seja, eu tenho um todo de Alagoas, mas eu faço uma amostra de, por exemplo, 4 mil empresas, ou uma amostra de 2.600 domicílios, que é a da PNAD, por exemplo, e investigo o todo e publico o resultado para Alagoas. Tá? Eu não consigo usar a lupa como no censo e olhar lá o quarteirão ali, mas eu consigo dar o resultado para Alagoas. E por que que se faz isso? Porque financeiramente e operacionalmente seria impossível fazer um censo todo ano. O que a gente faz? A PNAD contínua. E aí os dados de desemprego, renda, esses dados ligados à condição social das pessoas nos seus domicílios, que são publicados sistematicamente, é com essa pesquisa da PNAD que a gente faz. E tanto ela, quanto as empresariais, agropecuárias, pesquisas geográficas, de cadastro de endereço, nós fazemos sistematicamente no território. Aí, se alguém chega para você se apresentando que é do IBGE, pode sim ser do IBGE, mas é bom confirmar a identidade. E aí, para confirmar, basta entrar no site respondendo.ibge.gov.br. No crachá, muitas vezes, tem um QR Code, e colocar a identidade da pessoa e você vai ver se ela é do IBGE. Tá? E também basta entrar no site respondendo.ibge.gov.br. No crachá, muitas vezes, tem um QR Code, e colocar a identidade da pessoa e você vai ver se ela é do IBGE. Tá? E também 25 a 30 pesquisas que acontecem todos os anos. Alcides, qual é a resposta que vocês têm, IBGE, daqui das nossas grotas? Elas aumentam, elas diminuem? Qual é a situação desses moradores? Nós ainda não temos a publicação do dado do censo para o recorte que agora mudou o nome, antes era aglomerados subnormais. Houve um movimento nacional para tirar esse nome horrível e agora passou a ser favelas e comunidades urbanas. Né? Aqui em Maceió a gente gosta de chamar mais de comunidades urbanas. O IBGE já há muitos anos, nos censos, faz um recorte especial. Dá um trabalho danado isso, mas dá um recorte especial para essas regiões de crescimento desordenado, onde a regularização fundiária não funciona bem e onde os serviços públicos não chegam tão bem também. E ele publica os dados só para essas áreas. Tá? Então, nós conseguimos hoje comparar realmente o desenvolvimento dessas áreas. A gente já tem os de 2010 publicados, mas a gente não tem o de 2022. Certamente, quando a gente tiver essas informações começando a ser publicadas, a gente vai voltar para falar sobre isso, porque é um tema fundamental para a gente aqui, Marcelo. E se algum empresário que está nos ouvindo agora, né, além daquela palestra que vocês já deram lá no Sebrae e tudo mais, quiserem que um de vocês, né, um especialista, analista de vocês, vá até lá, e para ter acesso a esses dados e fazer aquele treinamento dos softwares e tudo mais, consegue? O que a gente indica, até porque a gente tem, claro, uma limitação de pessoal, né? Sim. A gente não consegue dar essa... Acho que essa consultoria individualizada, ela fica muito por conta do Sebrae, que é especialista nisso, eles são excelentes. Uhum. Mas o que a gente pode e tem feito é juntado turmas para a apresentação desses sistemas. Então, se alguém tiver interesse, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho pode ser o de ligar lá para a nossa secretaria, tá? No nosso gabinete institucional aqui, e passar as informações, que é no 2123-4200. E o outro caminho seria enviar um e-mail para o nosso e-mail institucional, que eu acho que é o melhor caminho, porque fica tudo registrado, que é o alagoas@ibge.gov.br. E nós realmente sistematicamente fazemos esses cursos, então nós podemos juntar essas solicitações, juntar uma turma e fazer essa oficina. Excelente, a gente agradece demais a tua presença aqui. Muito. Dados importantíssimos. Muito, muito, muito, muito, muito. A casa é de vocês, voltem sempre. Eu que em nome do IBGE de Alagoas agradeço bastante pelo convite, pela parceria. É muito importante estar aqui com vocês, porque a sociedade precisa não só entender o que é o IBGE, mas entender a riqueza de dados que está à disposição e que a gente está ávido para poder repassar. Sem dúvidas. Que todos possam entrar no site do IBGE e começar a conhecer. E lembrando, viu, Tati, que antes de começar a nossa entrevista, eu disse, eu já entrevistei um cidadão com esse nome, Alcides Tenório. Ele disse, meu pai. Ele é engenheiro da construção civil. Tem uma longa história aqui em Alagoas. Acompanhando a obra, pensa no desenvolvimento desse estado. Quero até deixar um abraço para ele. Quero deixar um abraço para ele aqui, se ele estiver ouvindo a gente aqui. Sem dúvidas. Muito obrigada, Alcides, mais uma vez. Muito obrigado a vocês. Conversamos com Alcides Tenório, ele que é superintendente do IBGE em Alagoas. Trouxe-nos dados importantes. Começamos falando a respeito, né, desse disparate que é do salário da mulher para do homem, aquilo que é diferente aqui em Alagoas. Mas aí terminamos falando, dando a geral, principalmente essa questão demográfica, né? Que em alguns lugares aumentou, outra diminuiu, e a gente está aqui no meio termo. Digamos que Alagoas ficou no meio termo. São 10h32, voltamos daqui a pouco, depois do nosso apoio cultural. Estamos apresentando Difusora Amanhã. Todos os sábados, a partir das 19 horas, você tem um encontro marcado com o Show dos Bairros. Prêmios, interatividade, quadro de humor e a participação do ouvinte pelo telefone. Difusora. Show dos Bairros. A sua noite de sábado está mais vibrante aqui na Difusora. Show dos Bairros. Aos sábados, a partir das 19 horas. A apresentação, Washington Carvalho. Peça que faltava na sua casa está aqui. Sua casa mais completa Carajás. Vem aproveitar. Piso Encenor tipo A, R$24,90. Pneu aro 14 do lote, 5 vezes de R$65,90. Ar-condicionado janela Gris, 7.000 BTUs, 10 vezes de R$179,90. Cozinha completa Nestia, 10 vezes de R$149,90. Porcelanato Parmesa tipo A, R$39,90. Sua casa como você sempre quis. Pode contar com a Carajás. Saúde para a pele, saúde para o cabelo, saúde para a mente, para o corpo inteiro. Ao farmacêutico acredita que a saúde é o grande bem da vida. Oferecemos a você qualidade e segurança. Ao farmacêutico, a farmácia da sua confiança. Tchup-tchurum, tchup-tchurum. O Plano de Ações Socio-Urbanísticas foi definido com 48 iniciativas e as primeiras já começaram. Distribuídas pela cidade, as ações estão divididas nos eixos social, econômico, urbano e cultural. O programa de apoio aos grupos culturais é um dos projetos que estão em andamento e viabilizou contratação de profissionais e locação de espaço para ensaios, entre outras atividades. O PAS foi elaborado a partir de estudos técnicos e com contribuições da comunidade para compensar os efeitos da realocação nos bairros. Os projetos são executados pela Braskem e município em acordo com as autoridades e o orçamento é de 198 milhões de reais. A adoção de medidas para reparar, mitigar ou compensar os impactos causados pela desocupação faz parte do termo de acordo socioambiental. Acompanhe os trabalhos em braskem.com/compromissosmaceió. Tudo que se movimenta se transforma. Os tempos mudaram e a Rádio Difusora também. Agora somos FM, a sua rádio de sempre. Com informação de qualidade, tudo sobre esportes e entretenimento. Venha com a gente, sintonize em uma nova frequência, 93.3. Rádio Difusora de Alagoas. Participe da programação da Difusora através dos telefones 3315-4201, 3315-4201, 3315-4202, 3315-4202 e 3315-4203, 3315-4203. Rádio Difusora de Alagoas, uma emissora do Instituto Zumbi dos Palmares. Voltamos a apresentar Difusora Manhã. Tati Campos. Agora 10 horas e 36 minutos, vamos agora convidá-lo. Direto, né? Da redação, né? Trabalhar, né, menino? Matheus Menezes. Muito bem, de volta a Tati Marcelo Ouvins, trazendo os destaques nacionais, notícias do Brasil desta sexta-feira. A partir de fevereiro de 2025, no ano que vem, os correntistas poderão fazer o Pix por aproximação, de acordo com o anúncio feito pelo Banco Central na quinta-feira. A Autoridade Monetária e também o Conselho Monetário Nacional, o CMN, editaram novas regras para ampliar o Open Finance, como é chamado, que é o compartilhamento de dados entre as instituições financeiras e assim permitir a modalidade. Por meio do Pix por aproximação, o correntista agora poderá fazer a transferência instantânea sem sair do ambiente de compras online e ir para o aplicativo do banco. A funcionalidade ainda exige, porém, a inclusão de novos tipos de instituições financeiras e também estabelecer uma governança definitiva para o compartilhamento de dados entre elas. Porém, é fato falar que vai ficar ainda mais prático e rápido realizar o Pix, que já é uma modalidade tão usada aqui no Brasil. Nosso querido Antônio Emanuel com certeza vai gostar dessa notícia, para ele vai ficar bem mais simples. Seguindo com as notícias nacionais, vamos falar sobre o CNU. Os candidatos ao concurso nacional público unificado que desejam desistir poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição. O prazo que foi estabelecido pelo MGI, que é o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, terá início hoje, sexta-feira, e vai terminar no domingo, dia 7. O pedido de reembolso deverá ser feito online, diretamente na plataforma do concurso, e cancelará a participação nas provas que foram remarcadas para o dia 18 de agosto, em razão, claro, daquela tragédia no Rio Grande do Sul. A plataforma é só você pesquisar concursonacionalunificado.com e vai ser encontrar todos os detalhes, né? Encontrar inclusive edital para você que tem alguma dúvida, cartão de inscrição, enfim. E para você que não pode realizar a prova por um motivo qualquer que seja, você pode sim ter seu dinheiro de volta, não ficar no prejuízo. Então vá lá solicitar, porém não perca tempo, é só até domingo. Muito obrigada, meu caro. Vamos agora para a Agência Alagoas. O número de homicídios recua 6,6% em Maceió no primeiro semestre. Jorge Henrique. Alagoas apresentou uma queda de 6,6% no número de homicídios, os chamados crimes violentos letais intencionais, no primeiro semestre deste ano, ante o mesmo período de 2023. De acordo com os dados, nos seis primeiros meses de 2024 foram registrados 548 assassinatos no estado contra 585 no mesmo período do ano passado. Trata-se da segunda maior redução de toda a série histórica, iniciada em 2012. Agência Alagoas de Maceió, Jorge Henrique. Vamos agora trazer Paulinho Guedes. Uma notícia com prestação de serviço, o nosso Paulinho Guedes, o nosso presidente. Grande abraço para você, Marcelo Rocha, Tati Campos, um abraço para os irmãos aí da Rádio Difusora de Alagoas, do programa Difusora Amanhã. Marcelo, o que me traz aqui no programa, a título de informação para essa prestação de serviço aos nossos ouvintes, é aqui nessa questão aqui do Shopping Farol, ou seja, no Já do Shopping Farol. Para as pessoas que estão vindo aqui agora, estão sendo pegas de surpresa, ou seja, aquele posto da prefeitura que tem Detran, tem a Equatorial, tem todos os serviços que prestam, mas o da prefeitura acabou, só funcionou até a última sexta-feira, o pessoal não tomou conhecimento, o pessoal está reclamando, reclamaram muito aqui neste momento, estive aqui para averiguar, né, ver em loco, realmente acabou. As informações que nós temos aqui do pessoal que atende é que só passa a atender agora no shopping Maceió, lá no shopping do Bill, né, esses postos da prefeitura, só desses dois shoppings, né, e lá também Cruz das Almas, tá certo? Então, esse do Shopping Farol aqui, no centro da capital alagoana, ele era estratégico, ou seja, essa parte alta aqui, viria para esse shopping, mas esse serviço foi prestado, pela prefeitura, deixou de ser prestado e não foi comunicado nada à sociedade, né? É complicado, o pessoal revoltadíssimo aqui, porque se dirigia para cá e não tem os serviços de nota fiscal, avulsa, empresas e outros serviços prestados à Prefeitura Municipal de Maceió, deixou de ser feito aqui no Shopping Farol. Isso aí é uma prestação de serviço para os ouvintes da Rádio Difusora de Alagoas, que entendam, né, que só no Shopping do Bill, só no Shopping Guatemi e também no da Cruz das Almas que você vai prestar esse serviço da Prefeitura Municipal de Maceió. Tá falado, Marcelo? Tá falado, Tati Campos? É a prestação de serviço, é o Rádio, Departamento de Rádio e Jornalismo da Rádio Difusora de Alagoas. Vamos agora direto para Arapiraca com Ítalo Bianchi. Tá pedindo passagem. Pediu. Tem mais uma participação interiorana nossa aqui diretamente da redação da 106,9 em Arapiraca. A gente anuncia que uma mulher foi presa na madrugada de ontem em Palmeira dos Índios por deixar os quatro filhos em casa e sair para beber. Ela foi liberada após a audiência de custódia. Mesmo assim, de acordo com o chefe de operações da Delegacia Regional, Diogo Martins, ela vai responder por maus tratos. Quatro crianças com idades entre 1 a 10 anos foram encontradas sozinhas em uma residência no bairro Jardim Brasil na madrugada de ontem. Elas estavam deitadas em um colchão na sala, sem comida disponível e com um balde para ser usado como vaso sanitário. O caso foi descoberto depois que uma criança mais velha telefonou para o pai relatando que estava com dor de cabeça e que havia sido deixada sozinha dentro de casa com os irmãos. O pai da criança acionou o conselho tutelar, que foi até a residência junto com a polícia militar e constatou a situação de maus tratos. Os policiais militares efetuaram rondas e conseguiram localizar a mãe ingerindo bebidas alcoólicas junto com amigos em um posto de combustíveis. Ela foi presa em flagrante, mas liberada horas depois. O agente Diogo Martins afirma que a delegacia irá agilizar o inquérito policial para que o caso seja remetido à justiça o quanto antes. Daqui a pouco, a nossa última intervenção do dia aqui no Difusora Amanhã, nos 93.3. Vamos agora para a Agência Alagoas. Alagoas em destaque nos novos painéis interativos da Agência Nacional do Cinema. Renata Bertolino. A Agência Nacional do Cinema, entidade vinculada ao Ministério da Cultura, publicou no portal do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual dois novos painéis interativos que ampliam a transparência e a qualidade dos dados do setor audiovisual. A novidade destaca Alagoas, com 72 produtoras e 117 agentes econômicos registrados. Os painéis interativos têm como objetivo facilitar o acesso às informações sobre os agentes econômicos e a atividade de produção audiovisual no Brasil. Um dos painéis aborda os agentes econômicos da cadeia produtiva do audiovisual brasileiro, enquanto o outro foca na atividade de produção das produtoras. No painel de informações sobre agentes econômicos registrados na Ancine, os interessados podem navegar por 9 abas de informações organizadas, como o número de agentes registrados, a a evolução dos registros ao longo dos anos e a distribuição por município e região. O painel interativo detalha também o quantitativo de agentes registrados em Alagoas. Ao todo, são 117 agentes econômicos registrados, dos quais 93 são independentes, sendo 72 produtoras independentes, 13 distribuidoras, uma exibidora, uma programadora e uma empacotadora. Dentre esses, 91 estão localizados em Maceió, 10 em Arapiraca, 3 em Atalaia, 3 em Teotônio Vilela, 2 em São Luís Juquitunde e as cidades de Japaratinga, Junqueiro, Marechal Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Passo de Camaragibe, Satuba e Viçosa têm um agente cada. O segundo painel destaca a atividade de produção audiovisual e as produtoras brasileiras independentes. De forma inédita, o painel disponibiliza dados sobre a classificação de nível das produtoras independentes registradas na Ancine, mapeando os diferentes graus e estágios de atuação das empresas. As informações constam de duas abas interativas, nas quais os interessados podem consultar dados organizados. Esse painel revela que Alagoas possui 72 produtoras classificadas como nível 1. Essa classificação certifica que essas empresas estão registradas na Ancine e têm capacidade para realizar produções audiovisuais, permitindo o acesso aos diversos mecanismos de fomento e incentivo disponíveis no Brasil, conforme previsto na Lei do Audiovisual e outros programas de apoio financeiro. Essa regularização garante que as produtoras operem de maneira profissional e regulamentada no mercado audiovisual. Agência Alagoas de Maceió, Renata Bertolino. Obrigada, Renata. Agora são 10 horas e 46 minutos. O que tem de especial hoje, no dia 5 de julho, é que hoje é sexta-feira. Ah, hoje é sexta-feira. Sextou. É hora de fazer a programação do seu final de semana. Exatamente. Juliano Porto, tá aí, ó. Vamos lá. Agenda Cultural. Agenda Cultural. A Orquestra Som do Nordeste fará show especial às 20h de hoje no Bistrô Farol. A apresentação contará com a participação de Ana Gal e Eliezer Seton. Liderada por Rony Ferreira, a orquestra se traduz em uma harmoniosa combinação de ritmo e melodia. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla a partir de R$ 80. Neste sábado será realizada a 11ª edição da Feira de Discos, Arte e Cultura. A partir das 11 da manhã, 12 expositores de Alagoas e Pernambuco vão colocar à venda LPs, CDs, DVDs, fitas cassetes, livros e gibis. Uma oportunidade para garimpar aquela relíquia tanto desejada. Às 3 da tarde, o DJ Nathan Lima vai assumir o som com discotecagem de brasilidades em vinil. A feira será realizada no Mercado das Artes 31, no bairro de Jaraguá. A escritora alagoana Lili Buarque lança neste sábado seu primeiro livro, intitulado A Fenda da Lagoa, pela editora Cachalote. A obra reúne 30 crônicas que estabelecem um diálogo entre o passado e o presente da autora e de sua família no bairro do Pinheiro. O lançamento será entre 5 da tarde e 8 da noite no Carambola Lab, que fica na rua Saio Albuquerque, 378, Jaraguá. A entrada é gratuita e o livro estará à venda por R$ 49,90. Estão abertas até 22 de julho as inscrições para a 7ª edição da Mostra Sesc de Cinema. Podem concorrer curtas, médias e longas metragens ficcionais, documentais e animações, desde que tenham sido finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2022 e não tenham sido exibidos em circuito comercial. As obras selecionadas serão divulgadas em setembro. Além da oportunidade de exibição por todo o país, a mostra concederá prêmios em um valor total de até R$ 280 mil em licenciamentos. Serão selecionados 24 filmes, que comporão o panorama nacional, além de 10 produções voltadas à infância e juventude, que comporão o panorama infanto-juvenil. Essas produções serão exibidas no evento de premiação realizado em novembro em Belém do Pará. As inscrições e mais informações podem ser obtidas no site sesc.com.br. Outra mostra com inscrições abertas é a 14ª edição do Circuito Penedo de Cinema. A seleção será de curtas-metragens para as mostras competitivas e não competitivas do evento, que será realizado entre 25 de novembro e 1º de dezembro, no Centro Histórico da cidade. Este ano, o circuito permanecerá em formato híbrido, com atividades presenciais e online, e terá na programação exibição de filmes, debates, oficinas e atividades culturais. Apenas produções inéditas no evento e realizadas a partir de 2022, com duração máxima de 25 minutos, poderão se inscrever nas mostras competitivas. O Circuito é uma iniciativa da UFAL, do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo e do Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Cultura. As inscrições seguem até 4 de agosto. E para mais informações, acesse o edital no site 2023.circuitopenedodecinema.com.br/editais. Eu vou repetir, 2023.circuitopenedodecinema.com.br/editais. Também em Penedo, o Museu do Paço Imperial será reaberto ao público, mas já nesta segunda-feira, 8 de julho. O casarão onde Dom Pedro II se hospedou em 1859 é um dos mais imponentes atrativos turísticos da cidade. O prédio tem vista panorâmica para o Rio São Francisco e abriga acervo do Brasil Imperial, como documentos, discursos, fotografias, indumentárias e objetos pessoais da família de Raimundo Marinho, ex-prefeito do município. A terceira edição do projeto Sala de Roteiros, realizada pela produtora Aguda Cinema, chega a Maceió com uma variedade de cursos especializados. As aulas serão nas áreas de documentário, caracterização, direção de atores, som para cinema, direção de arte e construção de personagens. Durante os meses de julho, agosto e setembro, os participantes terão cerca de 180 horas de aulas ministradas por profissionais renomados do audiovisual. Os cursos serão realizados no Sebrae Alagoas e com valores entre R$ 110 e R$ 176, mas há bolsas integrais e ingressos gratuitos para pessoas autodeclaradas pretas, indígenas e transgêneros. A abertura do projeto está marcada para esta noite, no Centro Cultural Arte Pajussara, às 18h15 da noite, com a exibição do filme Estranho Caminho, premiado no Festival de Tribeca. O evento será seguido por uma conversa conduzida pelo diretor do filme, o cearense Guto Parente. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Simpla, onde também se encontra a programação dos cursos. E também na área do audiovisual, estão abertas as inscrições para a formação em cinema de animação. O projeto dedicado ao desenvolvimento de habilidades no setor traz para Alagoas renomados profissionais da animação brasileira. Com vagas limitadas, os interessados podem se inscrever até o dia 12 de julho, sexta-feira que vem, diretamente pelo site oficial do evento, no endereço linktree.animalcoletivo0. Vou repetir, linktree, que se inscreve linktree.animalcoletivo0. Tudo junto, essa parte final. O início das aulas está marcado para 16 de julho. As primeiras oficinas serão de narrativas visuais com Alan Matias, do Rio de Janeiro, roteiro e direção para curta-metragem em animação com Marcos Vasconcelos, de São Paulo, e produção executiva com Nara Aragão, de Pernambuco. Mais informações no site, também pelo e-mail animalcoletivo0@gmail.com, repetindo, animalcoletivo0@gmail.com, ou pelo Instagram, animalcoletivo. Eu sou Juliano Porto e essa foi a Agenda Cultural da semana. De dar tchau. Hora de dar tchau, hora numa velocidade tchau. Na sexta-feira, né? Tivemos aí, pronto, a gente já passa a sua agenda, tá tudo certinho, né? Tudo já passamos certo. A programação. Todo gosto, toda idade. Fique à vontade agora, ouvinte difusora do Difusora Amanhã. Vamos começar com Murici? Murici, Zona da Mata Alagoana, Vera Guimarães. E chegamos à última entrada desta sexta-feira e óbvio da semana, e ainda falando sobre saúde. Notícia boa, o programa Mais Médico, que foi estabelecido pelo governo federal, abriu edital e há vagas em todo o Brasil. As inscrições se encerram no dia sábado, 6, e 8 cidades da Zona da Mata Alagoana estão na lista dos municípios que possuem vagas. Em Alagoas, são 61 vagas distribuídas em 37 municípios. Confira as cidades da Zona da Mata: Murici, uma vaga. Joaquim Gomes, 3 vagas. União dos Palmares, 2 vagas. Colônia Leopoldina, 1 vaga. Jundiá, 1 vaga. Santana do Mundaú, 1 vaga. Porto Calvo, 1 vaga. E Campestre, 1 vaga. Critérios para participar do Mais Médicos: ser formado em universidades brasileiras ou com diplomas validados no Brasil. Médicos brasileiros com habilitação para exercer no exterior. Médicos estrangeiros com habilitação para exercer no país. Os médicos selecionados receberão bolsa mensal de R$ 14.058, além também de auxílio moradia e alimentação com contrato de 2 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Eu finalizo por aqui minha participação de hoje e volto na segunda-feira com as bênçãos de Deus. Tenham todos uma excelente sexta-feira e um maravilhoso fim de semana. De Murici para o programa Difusor Amanhã, Vera Guimarães. Tchau, querida. Bom final de semana. Segunda-feira, com as bênçãos de Deus. Tenham todos uma excelente sexta-feira e um maravilhoso fim de semana. De Murici para o programa Difusor Amanhã, Vera Guimarães. Tchau, querida. Bom final de semana. Uma de 11 e outra de 13 anos de idade à época. O crime ocorreu em 2019 aqui em Arapiraca e desde então o acusado estava foragido. Policiais civis do Núcleo de Investigação Especial Uniesp, da Delegacia Geral da Polícia Civil, coordenados pelo delegado Sidney Tenório, efetuaram a prisão no sítio Santa Rita, em Jupi, como a gente já falou, que fica próximo a Garanhuns, e teve o apoio da delegada Graça Canuto e de policiais civis da delegacia local. Na ocasião, a genitora das vítimas teria percebido a mudança de comportamento por parte das menores, além do próprio denunciado ter passado a agir de forma estranha. Após os fatos serem descobertos, o criminoso fugiu para Pernambuco, fixando residência em Jupi, que inclusive é terra natal desse desgraçado. No município, o criminoso buscava viver uma vida pacata, montou outra família e trabalhava como pedreiro, como se nada tivesse acontecido. A prisão chocou os moradores da pequena comunidade do sítio Santa Rita, que tratavam muito bem o criminoso, sem saber do seu passado. O acusado foi transferido para a Central de Polícia Arapiraquense, onde aguarda ser submetido à audiência de custódia, para depois ser removido ao sistema prisional do estado. Assim, a gente encerra a nossa participação da semana. Na próxima segunda, a gente retorna com mais informes interioranos aqui diretamente de Arapiraca, com informações coletadas na redação da 106,9 referentes ao Agreste, Sertão e região do Baixo São Francisco. Ótimo final de semana e até a próxima segunda, se Deus quiser. Tati Campo. Agora 10 horas e 56 minutos. Agora é o tchau do estúdio, né? Vamos para Matheus Menezes. Muito bem, de volta, Tati Marcelo Vins. Última notícia, notícia internacional desta sexta-feira. O Partido Trabalhista conseguiu uma vitória expressiva, eu diria histórica, nas eleições do Reino Unido. Bem que você disse ontem, você cantou a bola? Exatamente, estávamos falando na semana aqui, expectativas apontavam para isso e confirmaram-se. Os primeiros dados oficiais já disseram que o Partido Trabalhista garantiram maioria parlamentar com, neste momento, 326 assentos e poderão se indicar o próximo primeiro-ministro, que é o líder Keir Starmer. Minutos antes saiu o resultado da maioria, o atual primeiro-ministro do Partido Conservador já havia admitido a derrota nas suas redes sociais. Então, realmente vitória esmagadora. E a tendência é que esse número de 326 cadeiras ocupadas aumente. A expectativa oficial é que pelo menos 410 cadeiras das 650 que estão disponíveis no Parlamento Britânico estejam agora na posse do Partido Trabalhista. Então, depois de 14 anos, o Partido Conservador não está no poder. Inclusive, esse foi o pior desempenho do partido desde sua criação, que possa adiantar. Tem muito e muito tempo de criado. Então agora, novos tempos no Reino Unido, para Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, todo mundo lá vai ter o Partido Trabalhista cuidando do parlamento. Com essa notícia internacional, agora sim vou me despedir de você, Tati, do Marcelo, do Martinho, toda a equipe Difusora Amanhã, para todos um ótimo fim de semana, bom descanso, até segunda-feira. Mas para você ouvinte, em 12 horas estarei aqui, Esportes em Destaque, para falar de futebol, porque fim de semana é dia de jogo. Então, até já. Muito futebol. Até já. Agradecendo a coordenação técnica de Zelins, coordenação de esportes Oswaldo Barbosa, assessoria de gestão interna Diogo Freire, gerência de operações e tecnologia da informação Fernando Gonzalez, gerência de jornalismo Ricardo Rodrigues, gerência das rádios Cristina Brito, presidência do Instituto Sumidos Palmares, Robson Calheiros. Conosco desde as 8 horas, 8 e pouquinho, chegou aqui, não foi? Chegou aqui, 8. Ele, Jorge Martins. Aquele abraço. Lá na gravadora Odilon Costa, os repórteres Luiz Filho, Ítalo Bianchi e Vera Guimarães. Na produção nós temos Fábio Henrique, Juliano Porto e Matheus Menezes. E no resumo das notícias direto da redação, Matheus Menezes também. O menino é competente. Menino é competente. É competente. Apresentando Tati Campos e Marcelo Rocha, uma semana de dever cumprido. Fechando, né? Mais uma semana, graças a Deus, no nosso Difusor Amanhã, a primeira rádio de Alagoas. Hoje é o Dia Mundial do Biquíni. Do Biquíni. Do Biquíni. E a gente tem encerra. Tem homenagem. Pra desejar um bom final de semana a você, que vai estar aqui em Maceió, nas belas praias alagoanas, debaixo de muita chuva, porque vai chover. E deu uma melhorada. Mas assim, sem desespero, porque a chuva aqui é assim. Chove um pouquinho, parou. Chove um pouquinho. Dá pra curtir. Deixa o biquíni pertinho, porque o tempo vai abrir. Você já abre um pouquinho, parou. Vai. Né? Vai. Dá pra curtir. Gente, bom final de semana a todos. A gente encerra com Blitz. Era um biquíni de bola. Quem não lembra, né, Tati? Simbora. Simbora. A gente volta segunda-feira com a graça de Deus no nosso Difusor Amanhã. Maria entrou na cabine e foi vestir um biquíni legal. Mas era tão pequenino o biquíni que Ana Maria até sente-se mal. Ai, ai, ai, mas ficou sensacional. Ai, ai, ai, a garota tá pra mim. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho. Malcapinha, Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho. Que na palma da mão se escondia. Ana Maria olhou-se no espelho e viu-se quase despida final. Ficou com o rosto todinho. Vamos de apresentar Difusora Amanhã. Rádio Difusora de Alagoas, 93.3 FM, Maceió, uma emissora do Instituto Zumbi dos Palmares. Pé alto, banheira, catimba, carrinho, ofensa, pinimba. Opinião de Antônio Torres, apoio cultural. Sebrae Alagoas, especialista em pequenos negócios. Antônio Torres. Clube de Regatas Brasil, que só volta a campo agora na terça-feira, enfrentando o Mirassol lá em São Paulo, está se preparando. O técnico Daniel Paulista vai tentar ajustar o time, que tem alguns ajustes a ser feitos. O time deixou escapar uma vitória dentro de casa e ainda lamenta aqueles dois pontos que foram embora, né? Ficou com apenas um ponto e por isso que ele voltou a estar figurando no grupo lá dos rebaixados dessa Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogo fora de casa, é um jogo difícil, o Mirassol vem de um empate no último jogo, né? Mas agora é o momento do CRB dar uma resposta positiva. A gente tá notando que o time do CRB, eu diria, oscila. Não é aquele time regular que foi no Campeonato Alagoano, na Copa do Brasil, na própria Copa do Nordeste. Tá oscilando muito. Isso não é bom, principalmente numa competição tão competitiva como essa Série B do Campeonato Brasileiro. Eu volto a qualquer momento na programação Difusora. Precisa de ajuda para aumentar as vendas da loja no bairro ou no shopping? Passa no Sebrae. Quer uma força para arrumar a confusão financeira do escritório? Procure o Sebrae. Tá querendo organizar a correria do atendimento na barraquinha de frutas ou Hortifruti? Adivinha? O Sebrae ajuda a resolver. Do ateliê de bairro à loja virtual. Se está começando ou quer expandir, é o Sebrae que te dá a mão. Neste sábado, no programa Aplauso. Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. A vida, a voz, os sucessos do intérprete único e mutante Rick Valen. Aplauso, todo mundo ouve. Produção Givaldo Kleber. Apresentação Alexandra Menezes. Sábado, às 14 horas, aqui na Difusora FM 93,3. Participe da programação da Difusora através dos telefones 3315-4201, 3315-4201, 3315-4202, 3315-4202 e 3315-4203. 3315-4203. Rádio Difusora de Alagoas, uma emissora do Instituto Zumbi dos Palmares. Continue na melhor, não dê bobeira não. Se ligue na próxima atração. Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação. O governo federal divulgou novas datas relativas ao CNU, o Concurso Nacional Unificado, nesta quinta-feira, dia 4. Os resultados finais da prova vão sair até 21 de novembro. O executivo pretende iniciar a convocação e nomeação de pessoas aprovadas já a partir de janeiro do ano que vem. Candidatos e candidatas poderão consultar os cartões de confirmação a partir de 7 de agosto. O documento trará os detalhes sobre onde as provas serão aplicadas e será disponibilizado na área do candidato, mesma página da internet em que foi feita a inscrição. O acesso é realizado com dados da conta GovBR. Após a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul, a data dos exames foi adiada. O processo estava previsto para ocorrer em maio passado, mas foi remarcado para o dia 18 de agosto. Quem vai fazer o concurso em terras gaúchas ainda pode pedir mudança do local de prova. O prazo para envio desse tipo de demanda vai de 5 a 7 de julho. Além do cronograma, a pasta também informou medidas emergenciais que poderão ser tomadas em casos de eventuais novas tragédias, como a que atingiu o Rio Grande do Sul. Agora, o edital prevê a aplicação extraordinária das provas somente para atingidos e atingidas por eventos climáticos extremos que afetem a infraestrutura logística e inviabilidade a aplicação dos exames para pelo menos 0,5% dos inscritos. O Ministério da Gestão e Inovação abriu ainda a possibilidade de reembolso para quem fez a inscrição, mas desistiu de fazer a prova. O período para realizar o pedido também vai de 5 a 7 de julho. Em todo o Brasil, mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram para participar do processo seletivo, que oferece mais de 6 mil vagas para 21 órgãos da administração pública federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Difusora, os fatos do dia. A alta do dólar tem sido destaque nos veículos de comunicação. E para entender melhor quais fatores explicam esse fenômeno, eu converso agora com José Luiz Oreiro, professor do Departamento de Economia da UNB. Professor, bem-vindo ao Central do Brasil, muito obrigada pela presença. Queria começar com uma pergunta bem básica para o nosso público entender tudo isso, para depois a gente entrar mais nas questões do contexto atual. O valor do dólar em relação ao real é definido por algum órgão ou é uma movimentação que fica aí 100% na mão do mercado? Bom, o regime que nós temos hoje no Brasil é um regime de câmbio flutuante. Então, a princípio, né, a cotação da moeda norte-americana em reais é definida pelo mercado. Mas, e aqui eu quero chamar a atenção desse fato, o Banco Central do Brasil tem a capacidade técnica e o dever de intervir no mercado de câmbio quando existem movimentos especulativos como estão acontecendo neste momento contra o real, em que há uma expectativa de desvalorização do câmbio, que leva os agentes a comprar dólares e retirar o dinheiro do país, sem que haja nenhum fundamento para isso, né? Então, quando eu tenho uma desvalorização que é produzida por ataque especulativo, que este é o nome do que está acontecendo agora no Brasil, é um ataque especulativo contra o real, o Banco Central do Brasil deveria seguir o exemplo do Banco Central Europeu em 2012, na presidência do Mário Draghi, né? Quando houve um ataque especulativo do mercado financeiro contra a Itália e a Espanha, em que o mercado apostava que a Itália e a Espanha iriam sair do euro, e com uma única fala, o presidente Mário Draghi, do Banco Central Europeu, disse o seguinte, que o Banco Central Europeu iria fazer tudo o que fosse necessário para defender o euro. E acreditem, será mais do que suficiente. No dia seguinte, acabou o ataque especulativo. O próprio presidente Lula tem batido nessa tecla, né, falando aí justamente isso que o senhor acabou de falar, né, que a alta do dólar acontece por uma especulação contra o real, que é o que você acabou de explicar para a gente. Agora, por que que essa fala no presidente Lula causa tanta atenção e também tem aumentado aí, contribuído para as altas do dólar, né? Parece que a cada fala do presidente Lula, o dólar aumenta um pouco, então queria entender um pouco por que que isso está acontecendo. Bom, isso está acontecendo porque está aberta a campanha eleitoral para a sucessão do Roberto Campos Neto. Quer dizer, lembrando, né, que o Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central do Brasil, foi escolhido pelo anterior, o presidente Jair Bolsonaro, e durante a gestão do Roberto Campos Neto foi aprovada a lei de autonomia do Banco Central, o que impediu, por exemplo, o presidente Lula de nomear, assim que ele assumiu a presidência da República, nomear um novo presidente do Banco Central que fosse da sua confiança, né? Coisa que, obviamente, Roberto Campos Neto não é, porque ele já demonstrou várias vezes que é bolsonarista convicto. Tá? Então, o que o mercado financeiro, é importante chamar isso aqui, não são os empresários industriais, né? É o mercado financeiro. O que o mercado financeiro quer é emparedar o presidente da República para que ele escolha como sucessor do Roberto Campos Neto uma pessoa que vai seguir a política do Roberto Campos Neto, que é interessante para o mercado financeiro, mas está muito longe de atender aos interesses gerais da sociedade brasileira. Agora, professor, tem outros fatores internacionais que também influenciam a alta do dólar, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Então, primeiro que eu quero chamar a atenção, que a desvalorização do real frente ao dólar não é um evento único no mundo. Quer dizer, se a gente pegar o comportamento das moedas latino-americanas em junho deste ano, mais precisamente de 31 de maio de 2024 a 1º de julho de 2024, o peso mexicano se desvalorizou 7,6%, o peso colombiano se desvalorizou 6,9% e o real se desvalorizou 6%. Ou seja, o real se desvalorizou até menos do que o peso mexicano e o peso colombiano. Então, esse fenômeno da desvalorização do câmbio, ele é um fenômeno geral na América Latina. Tá? E o que está produzindo isso? É a incerteza a respeito do comportamento da taxa de juros nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, os dados que foram divulgados ao longo do ano de 2024 sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos criou expectativas de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, não vai reduzir os juros este ano. E por conta disso, como o mercado americano é o maior mercado do mundo, isso funciona como um grande aspirador de pó, né? De que suga a liquidez dos mercados mundiais em direção aos Estados Unidos, e isso é particularmente mais forte nos países da América Latina, que são economias menores, mais frágeis, etc, etc. Então, esse é o principal fator externo, né, que está pressionando as moedas dos países emergentes, principalmente dos países da América Latina. Agora, ao fim do mandato de Campos Neto, Lula pretende indicar um nome mais alinhado a ele politicamente, como a gente falou um pouquinho brevemente aqui na nossa conversa, né, professor? Vários nomes são cogitados aí, como Gabriel Galípolo, Guido Mantega, Aloysio Mercadante, enfim. Como que essa nova indicação, se acontecer, poderá influenciar o dólar? Já dá para ter uma previsão de como isso pode acontecer? Bom, uma coisa que a gente tem que ter clareza sobre preços de ativos financeiros e principalmente sobre a taxa de câmbio é que todas as flutuações são imprevisíveis. Então, o economista que disser que é capaz de prever o comportamento do dólar depois que o presidente do Banco Central foi eleito, ele vai estar simplesmente mentindo. Tá? É impossível saber. As variações dos preços dos ativos, elas seguem aquilo que nós economistas chamamos de passeio aleatório, tá? E portanto elas são essencialmente imprevisíveis. Então eu não vou manchar minha reputação te fazendo aqui uma previsão que eu como economista sei que não posso fazer. Tá bem, professor, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela nossa conversa e até uma próxima oportunidade. Tá bom, boa tarde para você e todos que estão nos vendo nesse momento. Conversamos com José Luiz Oreiro, professor do Departamento de Economia da UNB. O ouvinte bem informado aqui na Difusora. O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga a vigência do Plano Nacional de Educação, o PNE, o documento que contém os prazos e metas para todos os níveis de educação no Brasil. O plano atual foi aprovado em 2014, com validade apenas até 2024. Ocorre que o projeto que contém o texto do novo plano, elaborado pelo Ministério da Educação a partir de discussões travadas na Conferência Nacional de Educação, só chegou à Câmara em junho. Para evitar que o plano atual perdesse a validade sem que o novo fosse aprovado, o projeto elaborado pela senadora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins, prorroga o PNE até 31 de dezembro de 2025. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado, com a justificativa de que é preciso evitar um vácuo legislativo no planejamento educacional do país. Na Câmara, a prorrogação recebeu o parecer favorável da relatora, deputada Socorro Neri, do PP do Acre. Ela defendeu a atualização do PNE a partir de dados que demonstram que a maioria das metas traçadas 10 anos atrás ainda não foi cumprida. O PNE atual tem 20 metas e 254 estratégias para que sejam atingidas. Uma das metas que deixou de ser cumprida foi o acesso de todas as crianças de 6 a 14 anos ao ensino fundamental. O projeto que prorroga o atual PNE até o fim de 2025 foi defendido pela deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, que pediu mais discussões sobre o projeto do novo plano enviado pelo governo. Chegou um documento técnico, ele traz realmente algumas preocupações, principalmente porque aumentaram o número de metas. E para aqueles que não acompanharam, nós temos no PNE 56 indicadores e 53 não foram cumpridos. Então eu fico perguntando, por que aumentaram as metas se a gente não deu conta nem das outras metas? O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também defendeu mais debate sobre as novas metas. Essa prorrogação é necessária para o bom debate dos 23 artigos do recém-chegado à casa Plano Nacional de Educação. Aí o plano prorrogado agora, que só teve 3 das suas 20 metas alcançadas parcialmente, portanto é um universo ainda de insuficiências, aí ele deixará de vigorar com o novo PNE. O projeto do novo Plano Nacional de Educação prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2034, em todos os níveis educacionais. Entre os objetivos da proposta do governo estão a alfabetização de todas as crianças ao final do segundo ano do ensino fundamental. O projeto que prorroga o atual PNE até dezembro de 2025 seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Difusora, jornalismo em primeiro lugar. A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados aprovou desconto na conta de luz da cadeia produtiva dos pescadores artesanais. A medida é prevista em projeto de lei do deputado Marreca Filho, do PRD do Maranhão, que estende às cooperativas, às colônias, às associações e aos sindicatos de pescadores artesanais os descontos que atualmente são concedidos às unidades consumidoras da classe rural. A lei do setor elétrico, em vigor desde 2002, já garante uma conta de luz mais barata barata para as atividades de irrigação e aquicultura, desenvolvidas em um período diário contínuo de 8 horas e 30 minutos entre 9:30 da noite e 6 da manhã do dia seguinte. O relator da proposta, deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, prevê o quanto esse benefício vai ajudar no dia a dia dos pescadores artesanais em termos de conservação do pescado e aumento da competitividade. Eu posso te assegurar que aí apenas falando de ICMS, vai ser em torno de 30% esse desconto, o que é algo muito significativo nas contas de energia dessas entidades de pesca, a conta de energia das entidades, as contas das câmeras frigoríficas que armazenam o pescado e as fábricas de gelo que produzem o gelo que são vendidos para os pescadores artesanais no Brasil. De acordo com o texto, os custos com o desconto dado à cadeia produtiva dos pescadores artesanais será rateado entre todos os consumidores de energia, exceto os de baixa renda e os produtores rurais. Já aprovado nas comissões de Agricultura e da Amazônia, o projeto de lei ainda depende da análise nas comissões de Minas e Energia, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação. Deve ser votada apenas em agosto, depois do recesso parlamentar, a proposta de emenda à Constituição que anistia os partidos políticos de punições pelo não cumprimento da cota de candidaturas e uso de recursos do fundo eleitoral para candidatas mulheres e candidatos pretos nas eleições de 2022. A proposta tem como autores mais de 180 deputados de diversos partidos e foi incluída na pauta de votações a pedido dos diversos líderes, com exceção dos do PSOL e do Novo, partidos que se manifestaram contra a anistia. O texto apresentado pelo relator na comissão especial, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, além de anistiar os partidos, muda as regras definidas pelo Supremo Tribunal Federal antes das últimas eleições. A proposta mantém a exigência do uso de 30% dos recursos do fundo eleitoral para candidatas femininas, mas reserva 20% das cadeiras na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais para as mulheres. A mudança começaria com uma regra de transição de 15% já nas próximas eleições. O argumento usado para mudar as regras é que a cota para mulheres e pessoas negras foi decidida na véspera das últimas eleições, sem que os partidos tivessem tido tempo para se preparar, o que teria gerado insegurança jurídica. Além da anistia relativa às últimas eleições e à reserva de vagas para mulheres, a proposta define em 20% do total do fundo partidário e do fundo eleitoral o percentual de recursos a serem aplicados para financiar candidaturas de pessoas pretas. A inclusão do texto na pauta do plenário foi criticada pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu nunca vi um atropelo dessa forma. Se a maioria dos líderes partidários está topando, eles estão indo na contramão do sentimento da população. Aqui há subfinanciamento de pessoas negras nas campanhas e vai se anistiar. Há subfinanciamento da cota de mulheres e vai se anistiar. Há partidos que não prestam contas do fundo público e isso vai se anistiar. A proposta acabou retirada de pauta a pedido do deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, líder da federação formada pelo PT, PCdoB e PV. Ele defendeu a votação da proposta, mas argumentou que mudanças feitas de última hora no texto precisavam ser mais bem analisadas. Há um acordo do conjunto da maioria dos partidos no sentido de esse texto ser tratado. Ele precisa ser tratado porque o TCE regulamentou normas eleitorais inovadoras. É mais bem analisadas. Há um acordo do conjunto da maioria dos partidos no sentido de esse texto ser tratado. Ele precisa ser tratado porque o TCE regulamentou normas eleitorais inovadoras. Pelo não cumprimento da cota de candidaturas e uso de recursos do fundo eleitoral para candidatas mulheres e candidatos pretos nas eleições de 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Bruno Vital. Difusora, os fatos do dia. No relatório final do grupo de trabalho sobre a regulamentação da reforma tributária, foram incluídos os jogos de azar em geral na sobretaxação que será feita pelo novo imposto seletivo. Mas o grupo resolveu manter a cesta básica de alimentos com os 15 produtos sugeridos no projeto enviado pelo executivo. Esta cesta, composta por itens como feijão e arroz, terá isenção dos novos tributos sobre consumo, o imposto sobre bens e serviços, o IBS, cobrado por estados e municípios, e a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que será federal. Em relação ao seletivo, que tem a função de sobretaxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, já haviam sido incluídos carros, embarcações, aeronaves, cigarros, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas e minerais extraídos. A inclusão dos jogos de azar será ampla, para ambientes virtuais ou não. E também foram incluídos os chamados fantasy games, que seriam disputas em ambiente virtual a partir do desempenho de atletas reais. No caso dos carros, havia a previsão de alíquota zero para carros elétricos, por exemplo, em função da não emissão de dióxido de carbono. Essa previsão caiu, mas permanece a definição de alíquotas em lei ordinária por critérios de sustentabilidade. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, justificou a mudança. É um carro que do berço ao túmulo polui, principalmente no túmulo. Então, ele não poderia ser diferente na sua tributação, imposto seletivo em relação aos carros a combustão. Sobre a inclusão de armas e munições no seletivo, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse que isso foi tentado durante a votação da emenda constitucional da reforma e não foi aceito. Se alguém apresentar e conseguir votos no plenário da Câmara dos Deputados, 257, maioria qualificada e 42 no Senado, está aprovado. Ao ser questionado sobre a não inclusão de alimentos ultraprocessados no seletivo, uma reivindicação do Ministério da Saúde, Reginaldo Lopes disse que o grupo preferiu aguardar mais estudos sobre o conceito de ultraprocessados e lembrou que a lista será revista a cada 5 anos. No caso da cesta básica, o grupo preferiu manter as carnes com a redução de alíquota de 60%, argumentando que o cashback ou a devolução de imposto para famílias de baixa renda terá um efeito mais importante para os alimentos em geral. Foi incluído apenas o óleo de babaçu junto ao óleo de soja. O grupo atendeu reivindicação de nanoempreendedores, uma categoria diferente dos microempreendedores individuais. Segundo o deputado Reginaldo Lopes, são 5 milhões de pessoas, principalmente mulheres, que revendem produtos. Eles não terão que ser contribuintes de IBS e CBS se faturarem até R$40.500 por mês. Os deputados ressaltaram ainda que os produtos de higiene menstrual passaram de uma redução de alíquota de 60% para alíquota zero, enquanto Viagra, medicamento para disfunção erétil, fez o movimento inverso. Os deputados também fizeram mudanças no texto para garantir uma preocupação dos empresários com o creditamento tributário, ou seja, com a compensação de tributos pagos em fases anteriores da produção. O objetivo é ter tributos que serão pagos apenas no consumo final. Para isso, a empresa tem que receber imediatamente o tributo que foi pago para adquirir insumos, por exemplo. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, explicou que o creditamento deverá ser automático com o chamado split payment. Mas o texto prevê a possibilidade de um split com um crédito presumido, no caso de supermercados, por exemplo, que lidam com vários fornecedores. De qualquer forma, o crédito terá um prazo de até 30 dias para ressarcimento. O projeto original falava em 60 dias. De acordo com o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, ainda será acertada a redação do texto sobre a transição do sistema antigo para o novo. A ideia é prever uma forma de não prejudicar investimentos feitos no período. O grupo de trabalho ouviu 1.344 pessoas ao todo, em 218 horas de trabalho. A votação do projeto, segundo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, será nos próximos dias, antes do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. O ouvinte bem informado aqui na Difusora. Pacientes com problemas de visão reclamaram do atendimento oftalmológico no Sistema Único de Saúde em audiência pública na Câmara. De acordo com a representante da Retina Brasil, Ângela Souza, o tempo para conseguir atendimento com oftalmologista no SUS é de, no mínimo, 2 anos. A coordenadora da coalizão Vozes do Advocacy Diabetes e Obesidade, Vanessa Pirolo, afirmou que em algumas cidades de São Paulo, existem em média 18 mil pessoas na fila para consulta oftalmológica. Diante desse quadro, a ativista sugeriu um projeto de lei com tempos máximos de espera por atendimento oftalmológico no sistema público de saúde. A gente fez um projeto de lei para a gente conseguir ter acesso ao oftalmologista que não passasse dos 60 dias, que não passasse de 30 dias o acesso aos exames que são necessários para diagnosticar a retinopatia diabética e que o tratamento não poderia passar mais do que 30 dias para as pessoas serem atendidas. Segundo Vanessa Pirolo, cerca de 150 mil brasileiros desenvolvem retinopatia diabética por ano. Essa condição, se não tratada, leva à cegueira. Conforme a especialista, o país gasta 43 bilhões de reais anualmente com tratamentos das complicações da retinopatia. Além disso, ela ressaltou que quando a pessoa perde a visão, pede aposentadoria antecipada, vai precisar de um cuidador e tudo isso vai onerar ainda mais os cofres públicos. Diante desse quadro, os participantes insistiram na importância do diagnóstico precoce e da prevenção. Para isso, reivindicaram a contratação de mais oftalmologistas para o SUS. Autora do pedido para a realização do debate, a deputada Fernanda Pessoa, do União do Ceará, elencou uma série de problemas que poderiam ser evitados com a abordagem inicial correta do sistema de saúde. 70% das pessoas cegas com diagnóstico preciso poderiam não estar cegas se tivesse tido acesso à saúde ocular. Daí vem a questão da acessibilidade em calçadas, ônibus, nas suas próprias casas, emprego, a dificuldade de remuneração que uma pessoa acometida pela cegueira apresenta, ou seja, um simples acesso a políticas públicas de saúde ocular apresentaria melhorias em tantas outras situações. Além da retinopatia, outras doenças podem causar cegueira, como catarata e glaucoma, e até mesmo problemas comuns, como miopia e hipermetropia, se não tratadas. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, Emílio Suzuki, o glaucoma representa a principal causa de cegueira irreversível no mundo. No Brasil, a estimativa é que 2 milhões de pessoas vivam com a doença. Por se tratar de patologia silenciosa, sem nenhum sintoma aparente, o glaucoma só pode ser detectado por meio de exames específicos de imagem do fundo do olho. Todos eles são oferecidos pelo SUS. Emílio Suzuki recomenda os exames especialmente para quem apresenta algum fator de risco. Pacientes com fatores de risco, eles devem ter uma atenção maior, que são os pacientes acima de 40 anos, os pacientes da raça negra, os diabéticos, os míopes, principalmente os alto míopes acima de 5 graus e os pacientes que têm já um histórico de pressão aumentada no olho. Problemas circulatórios também são importantes, a história familiar também é importante, se você tem alguém na família com glaucoma, isso deve ser compartilhado, porque muitas vezes isso ajuda ao médico fazer o diagnóstico do glaucoma também. Embora não tenha cura, o glaucoma pode ser tratado de diversas maneiras. A mais simples e quase sempre eficaz consiste na utilização de colírios, como explicou Emílio Suzuki. O médico acrescentou que existem ainda um tratamento a laser e cirurgia, esta destinada para os casos mais graves ou resistentes às abordagens convencionais. Na opinião da diretora do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Vilma Leles Barbosa, para a realização do diagnóstico precoce de problemas oftalmológicos, é fundamental o trabalho integrado de diferentes especialistas do SUS. Vilma Barbosa defende que o médico que atende um paciente com diabetes, por exemplo, deve sempre solicitar uma avaliação de fundo de olho. Desta forma, seria possível detectar o problema no início e readequar os tratamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Difusora, jornalismo em primeiro lugar. O relatório do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, sobre a proposta de regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil, deverá ser votado na terça-feira, 9 de julho, pela comissão temporária criada para esse fim. Pela proposta de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os sistemas de inteligência artificial são baseados em máquina que, com graus diferentes de autonomia e para objetivos explícitos ou implícitos, e a partir de um conjunto de dados ou informações que recebe, gera resultados em específico presencial, previsão, conteúdo, recomendação ou decisão que possa influenciar o ambiente virtual, físico ou real. Em reunião nesta quinta-feira para analisar novas sugestões de mudança no texto do projeto, Eduardo Gomes voltou a ressaltar que o Brasil precisa de uma regulamentação mínima que seja para garantir aos diversos segmentos da economia a segurança necessária para utilizarem essa tecnologia e os meios de poderem atuar num mercado cada vez mais competitivo. Ao lembrar que o projeto está sendo discutido há 2 anos, o senador alertou que é preciso avançar. O avanço é solidário e o retrocesso é solidário, infelizmente. E muitos setores estão sendo prejudicados por isso. O setor da saúde, o setor financeiro que vem trabalhando muito bem, uma clandestinidade aí de atendimento da inteligência artificial para melhorar o serviço para as pessoas. Opinião semelhante tem o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, para quem a regulamentação da matéria não pode ser pautada pelo medo, caracterizado pela inclusão no texto de assuntos que já são tratados por outras leis em vigor, apenas como cautela. Ele reconheceu que o uso dessa tecnologia envolve riscos. Regras restritivas podem fazer com que o país fique para trás, ao mesmo tempo que questões éticas, como discriminação e uso de banco de dados, devem ser observadas para evitar que a inteligência artificial prejudique as pessoas, ponderou ele. Finalmente, só uma frase que eu ouvi lá discutindo com os Estados Unidos sobre essa legislação, que é muito interessante, é o seguinte: é muito mais arriscado você não usar a inteligência artificial ou restringir o seu uso do que usar, porque você só consegue mitigar o risco de alguma coisa que você conhece. O projeto que regula o uso da inteligência artificial no Brasil define regras sobre direitos de pessoas ou grupos afetados por essa tecnologia, avaliação prévia e classificação de riscos de sistemas de inteligência artificial desenvolvidos, criação de mecanismos de controle interno pelos agentes que operam tais sistemas, responsabilidade civil, comunicação de incidentes graves de segurança, supervisão e fiscalização por agentes públicos e privados e estímulo à inovação. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. Estamos apresentando Difusora Manhã. Quero água pra beber, água também pra você. Vamos mandar logo essa sede pelos ares. Água mineral tem que ser Verdes Mares. Água mineral tem que ser Verdes Mares. Eu quero água pra beber, água também pra você. Vamos mandar logo essa sede pelos ares. Água mineral tem que ser Verdes Mares. Água mineral tem que ser Verdes Mares. Suor do forró, calor da vaguejada, praia e futebol na muvuca da balada. Lá em casa ou no trabalho, onde a gente com saúde. Água mineral tem que ser Verdes Mares. Mineral Verdes Mares é o que todo mundo quer. Antônio Torres. Estou na programação da Difusora de segunda a sexta com o Jogo Perigoso. Falando de esportes de um modo geral, apoio cultural Sebrae Alagoas, especialista em pequenos negócios. Dicas para um trânsito mais seguro. Motociclista, evite o excesso de velocidade e mantenha a distância de segurança lateral e frontal entre sua moto e os demais veículos. Nunca pilote com sono, cansado, sob efeito de bebidas alcoólicas ou de outras drogas. De segunda a sábado, ao meio-dia, Esportes em Destaque. Com os craques da seleção do povo, as notícias do seu clube e o futebol pelo Brasil e pelo mundo. Aqui na Difusora de Alagoas. Imparcialidade, compromisso com a verdade, jornalismo Difusora, agilidade na informação. A secretária de Estado da Educação, Rosiane Vasconcelos, representou o governador Paulo Dantas na inauguração do novo prédio da Escola Estadual Bom Conselho, localizado no bairro de Santa Amélia. Este é o primeiro edifício entregue pelo recém-lançado programa Escola do Coração, que visa a construção de 56 novas escolas em todo o estado de Alagoas. A nova instalação marca uma importante etapa para a escola, que anteriormente funcionava no bairro de Bebedouro e foi afetada pelas atividades da mineradora Braskem. A cerimônia de inauguração foi carregada de emoção, especialmente entre os professores e a diretora da escola, devido ao difícil processo de desocupação enfrentado pela comunidade escolar em decorrência da atividade de mineração que comprometeu vários bairros da capital. Agência Alagoas de Maceió, Jorge Henrique. Difusora, os fatos do dia.

A região amazônica enfrenta, nos últimos anos, grandes estiagens. Em 2023, tivemos a pior seca em mais de 120 anos. E em 2024, o cenário pode se repetir. A pedido do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, a Comissão sobre Mudanças Climáticas reuniu, na quarta-feira, 3 de julho, representantes do governo para debater as medidas de enfrentamento ao problema. Em relação aos povos indígenas, o representante do Ministério da Saúde, Wanderson Brito, disse que o órgão atua para garantir a segurança alimentar e o acesso à água potável. Essa articulação junto aos estados e municípios é muito importante, porque no mesmo rio que a gente tem população indígena, a gente tem população também tradicional, tem ribeirinhos, tem pescadores que precisam desse suporte. A representante do Ministério do Desenvolvimento Social, Cíntia Barros, ressaltou que os saques antecipados do Bolsa Família, além da gestão e monitoramento diferenciado do programa para a população afetada, são algumas das ações direcionadas à população amazonense. Tem toda uma transformação de logística do Bolsa Família para as pessoas que estão aí em situações de emergência. Além disso, tem todo um trabalho junto com as coordenações estaduais e municipais do Bolsa Família para garantir que o benefício chegue de fato ao cidadão. O Ministério do Desenvolvimento Social coordena 3 frentes de atenção às populações impactadas por situações de emergência: o trabalho com famílias, o acolhimento e o eixo de benefício e transferência de renda. Sob supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Marina Dantas. Difusora, os fatos do dia. O cânion do rio Poti é um fenômeno natural resultante de uma falha geológica ocorrida há milhões de anos. O rio Poti nasce no Ceará e, naturalmente, deveria seguir para o litoral cearense. Mas, ao chegar ao município de Buriti dos Montes, atravessa a Serra da Ibiapaba e segue para o Piauí, onde desemboca no rio Parnaíba, já na capital do estado, Teresina, passando ainda pelos municípios piauienses de Buriti dos Montes, Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí. De acordo com Janaína Farias, do PT do Ceará, autora da proposta que confere ao cânion do rio Poti a condição de monumento nacional, os paredões da garganta, esculpidos pela correnteza do rio, chegam a atingir 60 metros de altura, criando cavernas naturais e inúmeras formações rochosas de grande beleza cênica. Janaína Farias explicou que algumas rochas ostentam gravuras rupestres, diferentes das que são encontradas em outros sítios arqueológicos da região, como no Parque das Sete Cidades e na Serra da Capivara, e destacou sua relevância cultural, histórica, econômica e social ao defender a aprovação da matéria. É uma forma da gente atrair investimento, atrair turistas. A gente tem muito orgulho que lá nos sertões, né, a gente tem um cânion do rio Poti. A gente imaginar que no sertão não tem água, mas o Ceará tem as belezas naturais. Então hoje a gente fica feliz de estar transformando o cânion do rio Poti em monumento nacional. O projeto foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Meio Ambiente, de forma que, se não houver recurso para a votação pelo plenário, seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, César Mendes. O ouvinte bem informado aqui na Difusora. Aprovado como lei complementar no mês passado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, PPCUB, sistematiza a legislação do Conjunto Urbanístico da Capital, Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1987 e tombado pelo Patrimônio Histórico em 1990. Mas, segundo os especialistas ouvidos na segunda audiência pública da Comissão de Meio Ambiente para discutir o assunto, o texto do PPCUB autoriza mudanças que ameaçam o tombamento da cidade e que serão danosas para a qualidade de vida da população. Vice-presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural do Distrito Federal, a arquiteta e urbanista Angelina Nardelli, criticou uma dessas alterações, que permite a ampliação do gabarito de hotéis construídos no início dos anos 60 na região central da cidade, explicando o impacto disso no conjunto tombado. Isso induz a demolição coleção de edificações que tem um caráter primordial de preservação. Elas contam a história de um tempo, de um processo, de um período, está impresso na paisagem que é Brasília. E a melhoria de uma área dentro do CUB, ela não depende apenas do crescimento de uma ou duas ou seis ou 12 edificações. Para a presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul, Patrícia Carvalho, as alterações propostas no PPCUB abrem precedentes perigosos para intervenções que vão descaracterizar a cidade, aumentando a densidade populacional, criando problemas de infraestrutura e comprometendo a qualidade de vida dos moradores. A inclusão de novos empreendimentos comerciais e residenciais, sem a devida análise de seu impacto visual, ambiental, impacto na mobilidade, podem levar à perda das características que conferem à cidade o seu valor excepcional. Vera Ramos, do Instituto Histórico e Geográfico, foi taxativa ao afirmar que o PPCUB é um retrocesso porque não respeita a lógica do projeto original. O que é preservação do conjunto? Preservar é você corrigir desvirtuamentos, você resgatar conceitos, você fazer complementações e atualizações necessárias seguindo a mesma lógica do projeto original. Então, você tem que respeitar as características essenciais. A promotora Marilda Fontinelli, do Ministério Público do Distrito Federal, disse que não é possível preservar sem inventariar e que seria preciso tomar como referência o estudo Brasília Revisitada, elaborado por Lúcio Costa em 1987, para identificar o que já foi desvirtuado e o que ainda pode ser preservado. Segundo ela, o PPCUB não seguiu esse caminho e o Ministério Público vai agir. Tristemente, eu verifico que nós vamos ter que transferir essa análise para 21 desembargadores, porque o Ministério Público vai ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da Comissão de Meio Ambiente e autora do requerimento da reunião, considera que o PPCUB deve ser totalmente reavaliado e defendeu a judicialização. Esse plano é fundamental, a judicialização foi ação de poucos ali, né? A gente sabe, existe um governo, existe um poder, e é o que eu falo muito. Um gestor público, ele não pode simplesmente abrir a porteira numa canetada, achar que por ele ter o poder, fazer as coisas de uma forma, digamos, sem ouvir a todos. A senadora lamentou a ausência de representantes do governo do Distrito Federal que foram convidados, mas considera que a população agora tem condições de entender melhor o que está em jogo com as mudanças no conjunto urbanístico de Brasília. Da Rádio Senado, César Mendes. Difusora, jornalismo em primeiro lugar. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que autoriza a prorrogação, por 48 meses, das parcelas vencidas e vincendas dos financiamentos rurais de produtores de municípios que passaram por situação de calamidade pública ou de emergência, como enchentes ou secas. O autor Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, diz que os pequenos produtores rurais de seu estado e de todo o país estão desesperados com esses eventos climáticos extremos. Vai variar para qualquer região do Brasil. Mas Roraima foi afetada duas vezes, pela seca, com a estiagem prolongada, e pela praga da lagarta que destruiu toda a pastagem. Quando o pequeno produtor viu chegar a chuva, nasceu nele uma esperança. A esperança de que a chuva chegando, o pasto ia se rejuvenescer. Mas essa chuva chegou junto com a lagarta, destruiu a pastagem e hoje nós estamos em desespero. A autorização da prorrogação dos financiamentos rurais valerá para lugares com situação de emergência ou de calamidade reconhecida em ato oficial de município, estado ou do governo federal e para as contratações de crédito realizadas entre 2022 e 2024. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação. Os líderes partidários defenderam um novo esforço concentrado para a votação de indicações de autoridades nas comissões permanentes e no plenário na próxima semana. Na lista estão embaixadores, integrantes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, além da nova ouvidora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, considera essencial o plenário concluir a análise das indicações das autoridades antes do início do recesso parlamentar. Eu acho que nós tínhamos que fazer o esforço concentrado das autoridades, porque nós temos aí várias autoridades que precisam ser votadas no plenário, que já foram aprovadas na CREA e na CCJ, e nós não podemos segurar, né, essas autoridades. A gente precisa resolver passar aqui, votar isso. Aí tem algumas pautas que já estavam lá pedidas por vários líderes, e isso vai ser levado agora para o presidente para ver o que nós vamos votar. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, defendeu a votação do projeto que concede uma indenização por dano moral no valor de R$50 mil e uma pensão especial mensal vitalícia equivalente ao teto da Previdência Social, hoje R$7.786,02, para as pessoas com deficiência permanente decorrente de microcefalia ou de síndrome de Guillain-Barré associadas à infecção pelo vírus Zika. São crianças que têm microcefalia, que sofrem transtornos diários, que têm epilepsia, problemas de desenvolvimento mental e que sofrem também discriminação social. E esse projeto, ele tem que avançar, que são 1.800 crianças, principalmente no Nordeste brasileiro, que estão nessa situação. Esse recurso chegando para a família para investir no tratamento e na qualidade de vida de seus filhos. O projeto da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, também prevê que a pensão será isenta do imposto de renda e poderá ser acumulada com outros benefícios da Previdência no valor de um salário mínimo. A proposta ainda prorroga por 60 dias a licença maternidade nos casos de sequelas do vírus Zika. Na Rádio Senado, Érica Christian. Difusora, os fatos do dia. O Código de Trânsito Brasileiro já prevê multa para quem bloquear ciclovias, ciclofaixas ou onde houver guia de calçada rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos e em vagas reservadas a pessoas com deficiência. Mas não existe a punição para quem estaciona em locais com meio fio rebaixado para o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça